A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor no livro de Jeremias, e hoje nós vamos ver o capítulo 42. No capítulo anterior, nós vimos o Ismael, que era da realeza e que tinha fugido de Judá. Mas quando ele ficou sabendo que Nabucodonosor já tinha vindo e destruído tudo e levado os cativos e deixado apenas os pobres na terra e algumas mulheres, ele então vem e, como se fosse amigo, para ajudar Gedalias, né, que tinha sido deixado por Nabucodonosor como governador daquela província. Ele vem, se aproxima e, na verdade, ele vem com a intenção, junto com os seus guerrilheiros, que eles formaram uma guerrilha, e essa guerrilha vem e mata Gedalias, e aí foge. Agora eles fugiram. E o povo que está agora, que ficou em Jerusalém, em Judá, o povo que ficou na terra, eles agora não têm mais um líder, porque o líder é Gedalias. Então eles fazem: e agora, o que que nós vamos fazer? Essa era a pergunta que eles tinham. E diante desta pergunta, eles então procuram o profeta Jeremias. E todos, desde o menor até o maior, todos procuram Jeremias e pedem a Jeremias para orar. E aqui tem um jogo de palavras interessante, porque eles procuram Jeremias, falam com Jeremias, falam com Jeremias para que Jeremias orasse ao Senhor Deus dele, né? Ore ao Senhor teu Deus. E insistem: olha, e tudo que o Senhor teu Deus disser, nós vamos fazer. Só que Jeremias responde para eles: olha, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor. E tudo que o Senhor vosso Deus disser, eu falarei para vocês. E aí cabe vocês cumprirem, obedecerem ou não. Tudo que o Senhor disser, tudo que o Senhor vosso Deus disser, eu vou dizer para vocês. E ele então vai para diante do Senhor e para consultar o Senhor. Só que a palavra do Senhor demora 10 dias a vir até ele. E quando vem a palavra, ele então chama todos, do menor até o maior, para passar-lhes o que o Senhor Deus havia dito para eles, para aquele povo, para aquele remanescente que havia ficado. E ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vós me enviastes para apresentar a vossa súplica perante ele: se vós ainda vieres habitar nessa terra, então eu vos edificarei e não destruirei, e vos plantarei e não vos removerei, pois eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Então a palavra do Senhor começa com a palavra dizendo: olha, se vocês permanecerem aqui, eu vou ser com vocês. Eu não vou fazer mais nenhum mal a vocês, porque estou arrependido do mal que eu tenho feito. E continua o texto dizendo para eles: olha, não tenham medo da Babilônia, não tenham medo do rei da Babilônia, não fiquem temerosos quanto a eles, porque eu, o Senhor, estou convosco para vos salvar. Eu mostrarei misericórdia para convosco, e para que ele possa ter misericórdia de vós e vos faça retornar para a vossa terra. Então o Senhor fala: olha, eu vou estar com vocês, permaneçam, voltem para a terra, voltem para o lugar, para a terra de vocês, e eu vou proteger vocês. porque eu já me estou arrependido do mal que vos tenho feito. E eu não farei mal nenhum a vocês e nem permitirei que o rei da Babilônia faça mais qualquer mal a vocês. Só tem uma coisa. E aí o profeta vai dizer: mas vós dissestes, nós não habitaremos nessa terra, não obedecendo a vós, o Senhor vosso Deus, dizendo: não, porém nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouvimos o som de trombeta, nem teremos fome de pão, e lá habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor. Então, primeiro, eles colocaram para Jeremias: Jeremias, olha, intercede junto ao Senhor por nós, e tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer, porque quando obedecemos o Senhor, nós somos abençoados. E a palavra que Deus dá é: permaneçam na terra, permaneçam no lugar que vocês voltem para a terra. Vocês estão longe, eles estavam em Mispá, para que eles retornassem para Judá, e lá o Senhor os abençoaria e o Senhor guardaria. Mas, na verdade, quando eles pedem, né, para o profeta buscar o Senhor, eles já têm no coração deles uma intenção. E a intenção do coração deles era ir para o Egito. Eles queriam ir para o Egito. Então, eles mandam consultar o Senhor para ver se o Senhor aprova essa decisão que já estava no coração deles. É aquela coisa: ó, eu tomo a minha decisão e depois eu oro para que Deus possa aprovar a minha decisão. E aí o Senhor então diz: ó, se vocês permanecerem na terra, eu cuidarei de vocês, eu abençoarei vocês, eu serei com vocês, eu cuidarei de vocês. Mas se vocês forem para o Egito, vocês que estão correndo da guerra encontrarão a espada, encontrarão guerra. Vocês que estão correndo da fome encontrarão a fome. Vocês que estão correndo da peste encontrarão a peste. E aí o capítulo encerra com o tríplice juízo que Deus vinha fazendo com o povo já há muitos anos. Há muitos anos. Porque desde o final do reinado, desde o final do reinado do rei Josias, em 609, até agora, no ano 587, ou seja, 18 anos, são 18 anos de guerra que eles enfrentaram. Enfrentaram espada, enfrentaram fome e enfrentaram a peste. E o texto termina, o capítulo 42, terminou assim, o capítulo 42, versículo 22. Agora, portanto, sabeis certamente que vós morrereis pela espada, pela fome e pela peste, no lugar para onde vós desejais ir para peregrinar-vos. Porque eles não queriam ficar na terra, com medo da Babilônia. Mas o Senhor promete para eles: eu não vou deixar a Babilônia fazer nada contra vocês. Eu vou protegê-los, porque eu tenho arrependido do mal que eu tenho feito. Mas, na verdade, o que estava no coração deles não era permanecer na terra, era que Jeremias orasse para ver se Deus concordava, né? Eles já tinham tomado a decisão de ir para o Egito. A decisão já estava tomada no coração. Vamos para o Egito, vamos fugir para o Egito. E para o Egito, queridos, o Senhor tinha libertado-os do Egito, tinha tirado-os como um forte do Egito e feito com que eles entrassem na terra que manava leite e mel. E agora, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam retornando para o Egito, ou seja, retornando para o lugar onde foram escravos, retornando para o lugar onde sofreram terrivelmente e que iriam sofrer novamente. Só que agora, esse sofrimento seria como foi em Judá. Seria a mesma coisa que aconteceu com os habitantes de Jerusalém, com os habitantes de Judá, de todo Judá, de todas as cidades circunvizinhas e Jerusalém, que era o sofrimento, que era a morte pela espada, pela fome, pela peste, iria acontecer com eles indo para o Egito. Mas o coração deles estava obstinado já para ir para o Egito. Então, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, ele nos ensina que nós devemos, em todas as coisas, buscar ao Senhor, buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. Então, qual é a direção do Senhor para as nossas vidas? Não já tendo decisão tomada no coração, mas com o coração puro e sincero, chegarmos diante de Deus e falar: Deus, qual é a tua decisão para a nossa vida neste momento? O que devemos fazer? Para onde devemos ir? Esta é a vontade do Senhor para com as nossas vidas. É isso que o Senhor deseja que nós façamos em todas as áreas, em todas as coisas, em todas as decisões que vamos tomar, da menor à maior. Não importa qual seja ou a direção ou o problema que estamos enfrentando, qual a decisão que temos que tomar, seja ela pequena ou seja ela grande, nós devemos apresentá-la diante do Senhor antes de tomarmos uma decisão. Não adianta ir até o Senhor, perguntar para Ele qual é a vontade dEle, tendo nos nossos corações já a decisão tomada do que vamos fazer. Para quê? Isso é abominação diante do Senhor, diz o texto. O Senhor chama isso de abominação. É como tentar enganar a Deus. Ou nós já temos uma decisão tomada. O que nós queremos, na verdade, não é que o Senhor diga qual é a tua vontade. O que nós queremos é que o Senhor referende a nossa vontade. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que nós temos que fazer é buscar primeiro ao Senhor. Buscar ao Senhor, Deus, qual é a tua direção para a minha vida, para a nossa vida? O que devemos fazer, Senhor? O que que o Senhor tem para nós? Às vezes nós esquecemos, nós tomamos decisões e saímos fazendo as coisas e fazemos as coisas e depois quebramos a cara. E aí voltamos para o Senhor, vamos diante do Senhor agora. Agora o processo já não é mais pedir direção, mas é pedir perdão pela decisão errada que tomou, decisão precipitada, sem antes consultar o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, se você tem alguma decisão a ser tomada, e todos nós temos que tomar decisão, todo dia nós tomamos decisões na nossa vida, quer sejam pequenas, grandes, médias, mas eu quero dizer para você, olha, da menor à maior decisão que você tiver que tomar, ore ao Senhor primeiro e deixe Ele colocar no seu coração qual é a vontade dEle para a sua vida. Se é o caminho A, se é o caminho B. Qual direção? Se é esquerda ou se é direita? Na verdade, a palavra de Deus diz que é para nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos no caminho que Ele tem nos dado. Qual é o caminho que Ele tem nos dado? O caminho que é descrito na Sua palavra. que é meditar na sua palavra de dia e de noite. E meditando na sua palavra de dia e de noite, a direção do Senhor virá naturalmente. E a bênção do Senhor virá naturalmente. Mas caso isso não esteja sendo feito, ou às vezes pode acontecer de se chegar numa situação, a gente chega numa situação onde nós temos que tomar, nós chegamos numa bifurcação. Agora eu tenho que tomar caminho A ou caminho B. Agora eu não sei qual caminho tomar, Senhor. Me mostra qual caminho eu devo seguir para que eu permaneça de acordo com a tua palavra. Mas não faça isso já tendo no coração a sua decisão tomada, como fez aqui o povo de Israel. Eles mandaram Jeremias consultar a Deus, mas eles já tinham uma decisão tomada no coração. E em segundo lugar, quando já tem uma decisão tomada no coração, é consultar a Deus. E Deus é tão misericordioso, porque mesmo sabendo, porque Deus sabia o que estava no coração deles, tanto que o texto vai dizer. Deus sabia o que estava no coração deles. Mas Deus ainda coloca para eles mais uma oportunidade de vida. Porque Deus é vida. E Ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Desculpa, estou um pouco gripada. Então, esse texto vai falar: o Senhor falou assim, olha, eu vou abençoar vocês. Voltem para a terra de vocês e eu vou ser com vocês. Eu não vou permitir que Nabucodonosor venha de novo sobre vocês, porque eu serei com vocês. Eu serei com vocês. Eu estou arrependido do mal que eu tenho feito. O Senhor, queridos, o Senhor não quer usar a vara conosco. O Senhor não tem prazer em usar a vara. Assim como nenhum pai, nenhuma mãe que ama verdadeiramente os seus filhos tem prazer em usar a vara de vez em quando. A varada dada no filho, no bumbum do filho, dói muito mais no pai e na mãe do que no próprio filho. A mãe e o pai ficam com o coração doendo de estar tendo que fazer aquilo. Assim é Deus. Às vezes Deus tem que fazer. Era necessário fazer, tinha que corrigir o povo. O povo estava caminhando no meio da idolatria. Eles serviam a dois senhores, literalmente. Eles serviam a Deus e serviam a Baal. Serviam a Aserá. Serviam a Ista. E serviam a tantos outros deuses que nós vamos ver aqui descrito no livro de Jeremias. Isso só no livro de Jeremias, sem contar todos os outros profetas. A época dos juízes. Então, o povo, eles entraram na terra prometida e viveram na presença do Senhor mesmo durante 600 anos. Apenas 600 anos. Depois de 600 anos, como eles não fizeram o que o Senhor mandou que eles fizessem, porque o Senhor falou assim, vocês entrem na terra, mas destrua tudo o que há na terra, todo homem, toda mulher, toda criança, matem todos, não faça aliança com nenhum povo. E já nos dias de Josué, Josué foi enganado. Josué foi enganado. Um rei que estava amedrontado, porque sabia que seria vencido por Israel. Então, o que é que eles fazem? O sacerdote dele e mais alguns homens se vestem maltrapilhamente, pegam pães já embolorados, colocam nas costas, colocam no saco e vão até o acampamento dos israelitas. E chegando lá, eles contam que eles estão peregrinando e que tal, com um lero lá para Josué e para todo o povo. E fala assim: olha, nós queremos fazer parte do povo de vocês, nós queremos lutar a guerra de vocês, nós queremos fazer uma aliança com vocês. Nós lutaremos as guerras de vocês, vocês tão somente deixe-nos habitar com vocês, deixe-nos sermos parte deste povo. Mas, na verdade, eles ali estavam representando uma nação. E Josué, ingenuamente, faz a aliança com esse homem. E esse homem era o rei daquela cidade. Aí, quando eles descobrem o que tinha sido feito, na hora da batalha dos cinco reis contra Israel, e um dos reinos era este que tinha ido lá fazer aliança com Israel, fazendo-se de maltrapilhos, fazendo de pessoas perdidas pelo deserto. Aí Josué, vamos matá-los. Aí eles viram e falaram assim: vocês não podem, porque vocês fizeram uma aliança conosco em nome do seu Deus. E agora, o que fazer? Tem que lutar a guerra deles. Então, aí vem o anúncio da terra deles para o rei, que estava ali agora, já sabendo Josué que ele era o rei. Vem o anúncio que a cidade estava sendo atacada. Que primeiro, antes de lutar a guerra de Israel, que Josué teve que fazer? Lutar a guerra desse povo e preservá-los. Convida a preservar o reino deles, porque tinha sido precipitadamente feito uma aliança. Eles fizeram aliança sem antes consultar o Senhor. Eles simplesmente ouviram a voz daquelas pessoas, e não era isso que Deus tinha dito. Vocês não façam aliança com ninguém. E eles precipitadamente fizeram uma aliança. Depois vão invadindo as cidades e não destroem as cidades completamente. Por quê? Aí faz, poxa, mas Deus tem prazer na morte? Não, Deus não tem prazer na morte. A questão era que aquele povo que habitava naquelas terras que o Senhor tinha prometido a Abraão para a sua descendência, aquele povo que habitava aquela terra, eles já estavam com o pecado, assim, tinha passado de toda a paciência de Deus, todo o nível de paciência de Deus já tinha se esgotado por causa do pecado. Então, por causa do pecado, o Senhor manda destruí-los. E o povo de Israel destrói em parte, mas não destrói completamente. Porque o Senhor disse: se vocês deixarem, não fizerem conforme eu estou falando, isso servirá de laço para vocês. E serviu mesmo. Depois de 600 anos, morreram todos os cabeças de família, o filho mais velho, passou duas, três gerações, as pessoas esqueceram da palavra do Senhor. E como eles esqueceram da palavra do Senhor, então, esquecendo da palavra do Senhor, começaram a adorar os deuses dos cananeus, os deuses dos eteus, os deuses dos jebuseus, os deuses das terras em que eles estavam. E Deus tinha avisado: destrua tudo, para que isso não seja laço para vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus diz para nós: faça isso, nós temos que fazer tudo do jeito que o Senhor mandou. A Bíblia diz que um servo que faz tudo que foi mandado, do jeito que foi mandado, ele assume a posição de servo infiel. Porque ele só fez o que foi mandado, do jeito que foi mandado. Na verdade, ele tinha que ir além do que foi mandado, do que foi dito para ele fazer. Porque fazendo só o que foi mandado, do jeito que foi mandado, ele ainda é considerado um servo infiel. Meus irmãos e irmãs, será que nós podemos dizer sobre as nossas próprias vidas que nós chegamos à estatura de servos infiéis? Temos feito tudo que o Senhor mandou, da jeito que o Senhor mandou. Estamos realmente, podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu fiz tudo que o Senhor mandou, do jeito que o Senhor mandou. Sou servo infiel, me perdoa e me ajuda a fazer mais, além, ir além daquilo que o Senhor disse que era para eu fazer. Me ajuda para que eu saia da posição de servo infiel. Aqui Israel não foi nem infiéis, nem considerados servos infiéis, porque eles não fizeram tudo que o Senhor mandou do jeito que o Senhor mandou. E a consequência veio. Aqui nós estamos vendo eles sendo levados cativos por causa do abandono do Senhor, por causa da teimosia, por causa do pecado. Pecado gera. E o pecado gera mesmo ida para Babilônia. Não tem jeito. Pecado gera castigo. E o castigo, e Deus não tem prazer em castigar, como ele tem aqui mesmo, diz o texto: olha, eu estou arrependido do mal que eu tenho feito contra vocês. Então me obedeçam agora, porque eu não quero, Deus diz, eu não quero fazer mal mais para vocês. Me obedeçam. Não vão para o Egito como está no coração de vocês. Me obedeçam. E em terceiro lugar, eles não obedeceram. Eles continuaram com a intenção de ir para o Egito. E como o Senhor disse, eles lá entrando, iriam, eles que estavam fugindo da espada, que estavam fugindo da fome, que estavam fugindo da peste, lá eles encontrariam tanto a espada que estavam fugindo, como a fome da qual estavam fugindo, como da peste da qual estavam também fugindo. Tríplice juízo de Deus sobre a nação de Israel nos dias de Jeremias. Morte pela espada, morte pela fome e morte pela peste. Então, se o Senhor mandou você ficar no lugar que você está, fique. Não volta, não retroceda. Porque, na verdade, eles estavam retrocedendo. A decisão era de retrocesso. Era voltar para o Egito, do lugar onde eles tinham saído com mão poderosa do Senhor. Era, eles fizeram tudo, giraram, andaram 40 anos no deserto, tal, entraram na terra, viveram na terra abundantemente, tiveram de tudo. Viveram de maneira boa em todo o tempo? Não, enfrentaram muitas guerras tiveram que enfrentar. Mas o Senhor, em todas, o Senhor deu a vitória. Em todas, o Senhor era com eles. E quando o Senhor era com eles venciam todas as batalhas, venceram todas as batalhas. Agora, neste momento, com a Babilônia, Deus tirou a mão de sobre eles. E Deus colocou a mão sobre a Babilônia para trazê-la sobre eles, para usá-la como vara de correção. Mas Deus ficou feliz com isso? Não. O texto diz: ó, estou arrependido do mal que eu tenho feito. Deus não se alegra em fazer isso. Mas é nesse, quando é necessário, ele faz. E agora ele exorta mais uma vez: olha, eu não quero fazer mal a vocês mais. Fiquem na terra, voltem para a terra, porque eu vou ser com vocês, eu vou proteger vocês, eu vou abençoar vocês. Então, somente não vão para o Egito. Porque lá vocês vão encontrar a espada, a fome e a peste. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor é clara, é límpida. Então, aqui nós vemos, eu estou fazendo esses três destaques apenas. Poderíamos fazer mais, mas para não ficar muito longo e todos poderem ouvir. Em primeiro lugar, nós devemos buscar ao Senhor para tudo quanto formos fazer. E buscar ao Senhor com o coração limpo, aberto, pronto para ouvir realmente a decisão que ele nos orientar. Em segundo lugar, não podemos buscar ao Senhor já com decisão tomada no coração, porque isso é abominação ao Senhor. Deus não se agrada disso. Mas Deus é tão misericordioso que, mesmo sabendo que o povo estava com essa decisão no coração, com esse desejo no coração de ir para o Egito, o Senhor ainda faz um chamado ao arrependimento para eles. Olha, fiquem aqui, eu estou arrependido do que eu fiz, fiquem, porque eu vou proteger, eu vou abençoar, eu vou ser com vocês. Voltem para a terra de vocês, e eu não vou deixar mal nenhum vir sobre vocês. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a mão dele é sobre nós. E pode estar tudo contra nós, tudo aparentemente contrário. Mas Deus faz com que tudo se reverta. Aparentemente não parece nada bom, tem nada bom. Porque olhar para Jerusalém completamente destruída era bom, não. Mas e olhar para todo o campo que estava pronto para ser colhido. As frutas, a oliveira, estava tudo, todo mantimento necessário para a subsistência deles. Estava na hora, era verão, era hora de fazer a colheita. E eles não tinham feito porque eles estavam sitiados. Então, aí Nebuzaradã deixa-os em Judéia, os pobres em Judéia, deixa-vos toda e façam a colheita de tudo para vocês. Nebuzaradã era o guarda de Nabucodonosor. Foi quem libertou Jeremias. Então, ele falou para os pobres que estavam ficando: olha, vocês estão ficando, vocês estavam até agora, vocês não tinham comida, vocês não tinham nada, mas agora vocês têm tudo, o campo todo está diante de vocês. Podem colher à vontade. E eles colheriam agora no verão e guardariam para o inverno. Teriam abundância de mantimento. E aqui o Senhor está falando: volte para a terra de vocês, que eu vou os abençoar. Aquilo, dizendo o que o Nebuzaradã disse, é verdade, a minha mão será com vocês. Vocês não vão ouvir mais espada, porque eu não vou permitir que Nabucodonosor venha sobre vocês. Eu vou abençoá-los. Vocês não terão mais fome, porque há alimento a ser colhido e vocês poderão colher esses alimentos para se sustentar e sustentarem as suas famílias. Terão abundância de pão. Terão abundância de vinho, terão abundância de tudo que vocês precisam. E vocês não verão mais a peste. Tão somente não vão para o Egito. Porque lá, em terceiro lugar, se vocês forem para o Egito, e lá, se vós inteiramente incitardes vossas faces para entrar no Egito e entrardes lá para peregrinar, então acontecerá que a espada que vós temestes irá vos alcançar lá na terra do Egito, e a fome da qual vós estáveis temerosos vos seguirá de perto lá no Egito, e lá vós morrereis. É o que fala o capítulo 16. Lá vocês vão morrer. Desse modo será com todos os homens que incitarem as faces para adentrar no Egito, para lá peregrinarem. Eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste, e nenhum deles permanecerá ou escapará do mal que eu trarei sobre eles. Assim como o Senhor tinha trazido o mal sobre Jerusalém e sobre as cidades circunvizinhas, através de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, agora levando praticamente todo o povo para ser escravo na Babilônia, os que ficaram tiveram uma grande chance, a chance da bênção do Senhor sobre eles novamente, porque o Senhor tinha se arrependido do mal que tinha feito e disse a eles: não farei com vocês, eu não vou, a minha mão vai proteger vocês, eu não vou permitir que Nabucodonosor venha sobre vocês, não vou permitir nada, porque eu vou ser com vocês, eu vou cuidar de vocês. Então, somente não incitem esse desejo que está no coração de vocês de irem para o Egito, porque lá vocês todos morrerão e nenhum só escapará. Então, como vocês têm medo da espada, estão querendo ir para o Egito por causa da guerra, com medo da guerra, estão querendo ir para o Egito com medo da fome, achando, porque lá vai ter comida em abundância. É. Parece o povo, né, de Israel quando saíram do Egito e quando chegaram diante do Mar Vermelho, e aí vão para Moisés, falam assim: ah, Moisés, foi por causa dos sepulcros, de não ter sepulcros no Egito, é que você trouxe-nos para morrer nesse deserto? Faltava sepulcros lá? Melhor teria ficar no Egito do que morrer aqui nesse deserto. Aí Moisés diz: ó, fiquem quietos, olhem e vejam o que o Senhor fará por vocês. E aí faz toda a instrução que Deus dá para ele, o mar se abre e todos passam com pé seco. Depois são lá na terra, aí vão reclamar de novo: Moisés, nós temos vontade de comer carne. Primeiro queria comida, caiu maná do céu, carne. Porque nós temos saudade das panelas de carne do Egito. É, até parece que escravo no Egito tinha panela de carne. Eles tinham no Egito pão e água. E pão com limitação ainda. A única coisa que Faraó dava para eles, para que eles fossem escravos, porque eles tinham para poder garantir a sobrevivência deles. Eles tinham que comer alguma coisa. Então ele dava trigo e água. A água nem dava, né? Porque a água estava lá no Rio Nilo. Pegavam água. Ele dava trigo para eles fazerem pão. Esse era o alimento deles. E alguns plantavam alguns legumes, algumas coisas, faziam. Era isso que eles tinham. Agora, panela de carne no Egito? Nunca, nunca, nunca. Isso era só para tentar o Senhor. E agora aqui, nesse texto, o povo está querendo voltar para o Egito, do lugar de onde saíram, da terra da servidão, da terra da escravatura, da terra onde eles foram escravizados por 430 anos. Eles estão achando que lá eles terão vida boa. Não serão perseguidos pela espada, terão pão à vontade, terão alimento à vontade e não enfrentarão a peste. Mas o Senhor diz: se vocês forem, a espada, a fome e a peste os alcançarão e nenhum sobreviverá. Meus irmãos e minhas irmãs, ouça a voz do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto é tempo. E deixa ele te orientar, te dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. E o jeito que você deve fazer. Agora faça isso de coração limpo, de coração puro. Busque o Senhor de coração puro. E você terá a orientação do Senhor. E a orientação do Senhor vai trazer para você bênção. Se você seguir a orientação do Senhor, você será abençoado, abençoada, terá a proteção do Senhor, terá a prosperidade do Senhor, porque Ele tem prazer em fazer isso. Mas se for necessário, ele também usa vara para corrigir. Aqui nesse texto, no texto de Jeremias, nós vemos ele usando a Babilônia como vara de correção. Mas tem outros vários tipos de correção que o Senhor usa conosco ao longo dos anos. Leia Hebreus capítulo 12. Você vai ver o que o Senhor diz sobre a vara de corrigir. Que Deus te abençoe e que você possa ouvir a palavra do Senhor. Não fazer como o povo aqui fez. Ir até o profeta, pedir uma palavra, tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer, mas com a intenção já tomada, a intenção contrária tomada já no seu coração. Vá de coração aberto, de peito aberto, para diante do Senhor, e você terá a direção dele para a sua vida e para a sua família. E a bênção do Senhor será sobre você. Nada vai te faltar. E você terá tudo com abundância, porque o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar. Que Deus te abençoe. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com você e sobre toda a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém.